regressiva, miliano no rap. Chego na picadilha, aumente o volume, os grave, o agudo, o rap trema o chão. Eu sou um vagabundo. Chego pra somar e não pra dividir. Tititi, blá blá blá, sai pra lá, Zé Polvinho. Ih, não te falei. Falou o quê? Tá tirando fofoqueira aqui? Não. Orra, chegando pra somar e não pra dividir. Tamo junto e misturado. Pode vir, pode vir. Chegando pra somar e não pra dividir. Tamo junto e misturado. Pode vir, pode vir. Chegando pra somar e não pra dividir. Tamo junto e misturado. Pode vir, pode vir. Chegando pra somar e não pra dividir. Tamo junto e misturado. Pode vir, pode vir. Os anos se passaram. E daí? E daí que a união prevalece. Os verdadeiros estão aqui muito tempo. Quieto, mas a mente não para. Sem trava na língua, rajada de palavras. O que aconteceu? Fale bem ou fale mal, a formação não se rompeu. Porque o rap é assim, converte entendimento. Hoje é bom, o que era ruim. Se quiser pode vir, vir pra dividir. Só se for conhecimento, cada um na sua função. Mostre seu talento, as amarras não tem vez. Liberdade não tem preço. Quem chegou pra somar, eu agradeço. Mas não tem jeito, o rap é do tipo que só quer dar conselho. Moleque, o verbo aqui é grosseiro, só pra quem é meigo. Chegando pra somar e não pra dividir, tamo junto e misturado. Pode vir, pode vir. Chegando pra somar e não pra dividir, tamo junto e misturado. Pode vir, pode vir. Chegando pra somar e não pra dividir, tamo junto e misturado. Pode vir, pode vir. Chegando pra somar e não pra dividir, tamo junto e misturado. Pode vir, pode vir. Ritmo, arte, poesia, de bobeira e calça larga. Pode crer, nós da fita. Se o barato é louco e o processo é lento, a banca aqui é forte, os mano tem talento. A miliano na cena, pode crer, não tô à toa. Quem é, é, quem não é, cabela voa. Cabela voa? Se voa. Na humildade aqui eu chego, rimando sem problema. Mó porrada na cara do sistema. O bang aqui é louco, junto com os parceiros. Eu chego pra somar, somente com os verdadeiros. Microfone é minha arma, rima é munição. Aqui é 019, preste muita atenção. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Mano Cris e mano Ed, é a bola da vez. Chegando pra somar e não pra dividir. Tamo junto e misturado, pode vir, pode vir. Chegando pra somar e não pra dividir. Tamo junto e misturado, pode vir, pode vir. Chegando pra somar e não pra dividir. Tamo junto e misturado. Pode vir, pode vir. Chegando pra somar e não pra dividir. Tamo junto e misturado. Pode vir, pode vir.